Oi, gente. Eu vi que muitas mães, né, mandaram recadinhos assim pelo Instagram, deixando nos comentários sobre a música que eu cantei no aniversário da Júlia, né? Essa música é do Rick, né? E ele me disponibilizou e me autorizou para que eu pudesse mudar a letra da música, porque como ele canta, é uma música que ele fez para a filha dele, que ia completar 15 anos, então é uma música assim, o pai cantando, né? E ele falou que eu poderia mudar a letra agora nessa versão de uma mãe cantando, e isso eu fiz e vi que muitas mães se interessaram pela letra, né? Então vou cantar aqui, como não tem em outro lugar, a gente não gravou, né? Eu só fiz essa versão para cantar no aniversário da Júlia, então vou cantar aqui. E daí vocês podem aprender e cantar pra filha, né, de vocês aí. Vamos lá. Hoje eu parei pra escrever alguma coisa assim sobre você, e de repente me deixei levar pela emoção de poder lhe falar. No dia em que você nasceu, eu pude sentir bem perto a mão de Deus. Lindo presente que o Senhor me deu, a realidade de um sonho meu. E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção. Seus olhos de um anjo bem pequeno já tomaram conta do meu coração. O que não dá pra esquecer, a primeira vez que me chamou de mãe. Vou lhe confessar agora minha flor. Eu aprendi o significado do amor. 15 anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram. Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina. E onde quer que você esteja, pode ser possível que eu não te veja, mas tenha certeza que eu vou sempre estar perto de você, onde quer que vá. Não é que eu vá te vigiar, não ligue se sempre te chamo. Isso é só um cuidado de mãe e filha, eu te amo. Quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção. Seus olhos de um anjo bem pequeno já tomaram conta do meu coração. O que não dá pra esquecer, a primeira vez que me chamou de mãe. Vou lhe confessar agora minha flor. Com você eu aprendi o significado do amor. 15 anos faz agora, de alegria que meus olhos choram. Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina. Filha, onde quer que esteja, pode ser possível que eu não te veja, mas tenha certeza que eu vou sempre estar perto de você, onde quer que vá. Não é que eu vá te vigiar, não ligue se sempre te chamo. Isso é só um cuidado de mãe e filha, eu te amo. Não é que eu vá te vigiar, não ligue se sempre te chamo. Isso é só um cuidado de mãe e filha, eu te amo. Oh, te amo, te amo. É isso aí, gente.